Olá. Quando a gente fala em patrimônio, para as pessoas assim, de um modo em geral, né? De modo geral, as pessoas aí fora, vamos dizer assim, o que as pessoas entendem por patrimônio? Normalmente elas vão entender alguma coisa material, posses, meu patrimônio, né? Esse aqui é meu patrimônio. Talvez alguns mais sofisticados, né? Se refiram ao seu patrimônio intelectual, ao reconhecimento, talvez alguma medalha, alguma coisa que a pessoa tem ali, ou uma coleção de medalhas, sei lá. É um patrimônio, né? Nós, estritamente falando, dos cristãos, dos salvos, né? Aqueles que creem em Jesus, nós temos patrimônios específicos, patrimônios espirituais. A gente poderia chamar de bênçãos, privilégios, mas aqui eu vou chamar de patrimônios mesmo. A carta que a gente está estudando, aos Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, nos mostra os problemas que surgiram ali pelo ensino, né, distorcido. Que veio ali dos legalistas judaizantes, né, tentando impor ali aos gentios uma série de coisas que fazem parte do judaísmo, né, regras, a lei, a própria circuncisão. Aliás, na passagem de hoje, a gente vai ver, bem especificamente Paulo falando sobre a circuncisão. A gente sabe que no ensino de Paulo a gente encontra muito sobre o que é um patrimônio, o que é um patrimônio cristão, né? E hoje eu acredito que a passagem nos leva nessa direção também. E nós, então, vamos começar aqui, o capítulo 5. Já estamos no penúltimo capítulo, né? São seis capítulos, né? A carta aos Gálatas. E vamos ler aqui dos versículos 1 a 6. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei separaram-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Então eu penso que nós podemos ver nesse texto três exemplos de patrimônio do salvo. O primeiro patrimônio, né, primeiro exemplo, melhor dizendo, de patrimônio que a gente vê nesse texto aqui é a liberdade do salvo. A liberdade é um patrimônio nosso, é um patrimônio exclusivamente nosso, né? A gente já vem falando sobre isso. Paulo, ele vem desenvolvendo esse tema da liberdade. Ele já contrastou liberdade versus escravidão. Trouxe ali exemplos históricos do povo de Israel, etc. A gente já vem entendendo, né, tudo que ele quer dizer com liberdade. Aliás, você deve ter notado, né? Parece redundante a frase que Paulo usa aqui, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. É interessante isso, né? Parece uma frase um pouco irônica. Ele faz isso propositalmente aqui, porque, veja, como é que alguém pode libertar você para a escravidão, né? Ninguém liberta alguém para a escravidão. É claro que se você olhar lá para o passado, né, para o contexto ali de uma época de escravos, a gente vai ver, certamente vai encontrar exemplos de pessoas que eram libertadas de uma condição, mas acabavam sendo escravizadas por outra condição. Eu penso que isso é mais ou menos o que acontece com as pessoas que pulam de uma religião para a outra. Dá para você entender o que eu estou dizendo, né? Muitas vezes as pessoas trocam a porta que elas entram. Elas saem de um tipo de culto e vão para um outro tipo de culto. Elas saem de um contexto religioso e vão para outro contexto religioso. E aqui, deixa eu dizer uma coisa, não importa se é dentro do cristianismo ou não. Não faz diferença, porque na verdade a pessoa só está trocando, como a gente diria na linguagem popular, seis por meia dúzia. É uma troca de uma escravidão para outra, porque a pessoa ela está apenas saindo de um sistema e entrando no outro. Ora, o que Paulo está dizendo é que Cristo não nos libertou para que nós nos apegássemos a um sistema que nos escravizasse. Ele nos libertou para que nós verdadeiramente fôssemos livres. Ele nos libertou pela verdade, a verdade, a sua verdade, a verdade de Jesus, a verdade a respeito da justiça de Deus. Então, essa liberdade que ele conquistou é uma liberdade que a gente vê aqui no versículo. Ele fala, portanto, permaneçam firmes. Ou seja, vocês devem ficar na direção onde estão, vocês devem ficar naquilo que no lugar onde Cristo colocou vocês. Não se movam daí, não fiquem dando ouvidos a doutrinas, a ensinos que tentem mover vocês daquilo que Cristo conquistou por vocês, que é a verdadeira liberdade. Afinal, nós estamos livres dos esforços para alcançar a salvação. Estamos livres disso. A gente sabe que tem muita confusão nessa área e nós certamente precisamos aprender constantemente sobre isso. O que é ser realmente livre em Cristo? A gente já falou várias vezes aqui: ser livre em Cristo não é você ser livre para você fazer o que dá na sua vontade, né? O que vem à sua cabeça, você extravasar os seus instintos, a satisfazer as suas vontades. Não é isso. Obviamente, isso não é ser livre. Isso sim é entrar num outro tipo de escravidão. Assim como tentar fazer coisas religiosas, para conquistar um algo mais. Também é uma forma de escravidão. O fato é que tem muita confusão. Essa confusão não é de hoje, ela é uma confusão antiga e é preciso estar atento, saber que nós somos livres. A liberdade é um patrimônio que Cristo conquistou por nós e para nós. Eu penso que outro exemplo de patrimônio, do nosso patrimônio, quando eu digo aqui que são exemplos, eu quero dizer com isso que, evidentemente, existem outros itens, outros elementos, né? Tem muitos. O nosso patrimônio é imenso, né? As riquezas que nós temos em Cristo são imensas. Mas aqui nós encontramos exemplos que vão nessa direção, nessa proteção, né, que Paulo procura transmitir para que os Gálatas, né, aqueles irmãos lá do passado e outros, e nós, né, todos estejamos atentos como esse patrimônio ele nos protege realmente desses falsos ensinos. Então, esse outro exemplo que eu vejo aqui é a suficiência do salvo. Se de um lado nós somos livres, de outro lado nós temos uma suficiência. Só que a suficiência que nós temos não é a nossa, é a suficiência de Jesus Cristo. Paulo diz: caso vocês se deixem circuncidar, Cristo não servirá de nada para vocês. Se você se circuncidar, ele repete aqui um conceito que ele já falou antes, né? Se você tenta andar por esse caminho, você vai ter que cumprir toda a lei. Você está dizendo: eu sou aqui um cumpridor da lei, você vai ter que cumprir tudo. Ele já falou sobre isso, né? E ele fala no versículo 4 algo terrível: vocês que procuram ser justificados pela lei separaram-se de Cristo, caíram da graça. Então, o que Paulo, na verdade, está nos dizendo aqui? Em primeiro lugar, que a obra de Cristo não requer e não admite acréscimos. Algo que ele já vem deixando bastante claro aqui nesta carta, os ensinos de Jesus, os ensinos dos apóstolos e muito especificamente do apóstolo Paulo sempre levam nessa direção. A obra de Cristo não requer e não admite acréscimos. Qualquer coisa que você tentar acrescentar, você está fazendo como que uma anulação da obra de Cristo. Você está dizendo que a obra de Cristo não é completa. Você está dizendo que a obra de Cristo não é suficiente. Você está tentando fazer alguma coisa a mais. Você está buscando um elemento aí como uma forma de completar, um aditivo, né, para a obra de Cristo. E isso não é possível. Além disso, a obra de Cristo não pode ser conciliada com outros sistemas. Muita gente tem procurado fazer isso, né? Muita gente tem procurado conciliar o Evangelho, conciliar a obra de Jesus com outros sistemas. Os legalistas judaizantes fizeram isso. Os gnósticos ali da virada do primeiro século para o segundo século também fizeram isso, misturando, naquele caso dos gnósticos, a filosofia grega, né, as ideias dos gregos com o evangelho. E nós sabemos historicamente no que deu isso, né? Em que tipo de cristianismo isso resultou. Mas o fato é que a obra de Cristo não pode ser conciliada com outros sistemas, ela não requer e não admite acréscimos, porque qualquer coisa que você misturar, qualquer coisa que você acrescentar, sempre você vai estar desmerecendo. Você vai estar dizendo: a obra de Cristo não foi suficiente, ela não foi completa. Quando Jesus Cristo disse está consumado, ele não disse a verdade, faltou alguma coisa ali que ele não revelou. Aliás, essa é a cara, por exemplo, do gnosticismo, né? Que não é o caso aqui dos Gálatas, né? Mas a gente vê isso, por exemplo, na carta aos Colossenses, mas é a ideia de que está faltando alguma coisa, né? Está faltando alguma coisa. Na verdade, a Bíblia ela não trata deste assunto. Determinado ponto aqui não foi abordado, porque isso aqui é pura ciência. Isso aqui tem que ser tratado de outra forma. Ou então, os apóstolos não explicaram, os apóstolos não revelaram. Enfim, tem toda uma mentira contada aí. Veja, você, não esqueça que você tem pelo menos três grupos que estão presentes nessas igrejas ali no primeiro século, e de certa forma eles continuam presentes aí pelas igrejas mundo afora até hoje. E claro, existem grupos que onde você encontra um grupo que predomina mais do que outro, né, dependendo da igreja. Mas sempre tem esses grupos. Você tem o grupo dos falsos mestres, os que estão propagando a falsa doutrina, o falso evangelho, que são incrédulos. Aqui a gente vê pela forma como Paulo se refere a eles. Ele fala que essas pessoas devem ser amaldiçoadas, né? Lembra disso lá no começo da carta. Além disso, além desses falsos mestres, você tem que lembrar que tem frequentadores incrédulos. Toda igreja tem frequentadores incrédulos. E isso não é errado, isso é bom. A igreja tem que ser um ambiente propício para que os incrédulos cheguem ali. E convivam com os crentes, eles ouçam a palavra de Deus, eles observem, e eles de alguma forma se beneficiem desse ambiente. Claro que às vezes isso também é extrapolado, como a gente sabe, né? Muitas vezes querem deixar os incrédulos tão à vontade que os crentes acabam esquecendo, né, de algumas questões importantes. Mas o fato é que, veja, você tem esses frequentadores, você tinha esses frequentadores incrédulos lá. E por último, você tinha os crentes. E aí os crentes você certamente pode dividir aí em algumas categorias. Por exemplo, você tinha os crentes que de alguma forma tinham alguma maturidade e tinham compreendido de uma maneira mais firme, mais completa o Evangelho, mas você tinha aqueles crentes mais suscetíveis, mais vulneráveis aos falsos ensinos. Muitas vezes eles até acabavam levando uma espécie de vida dupla, porque eles tentavam seguir as duas coisas, tentavam seguir alguma coisa do que Paulo tinha deixado, mas ao mesmo tempo eles eram fisgados ali por aquele falso ensino. Bem, mas Paulo está falando algo muito sério aqui. Ele está falando: vocês se separaram, vocês que procuram ser justificados pela lei, vocês se separaram de Cristo, caíram da graça. Bom, alguns comentaristas, alguns intérpretes, eles consideram essa frase de Paulo, consideram esse versículo como uma referência à porção incrédula dos frequentadores ali, da igreja. Bem, isso não chega a ser uma aberração, né? Não chega a ser uma heresia, mas eu tenho um pouco de dificuldade com isso, porque em todo o tempo Paulo ele está se referindo aqui, ele está se dirigindo aos irmãos, né? Até esse capítulo ele começa falando: vocês devem permanecer firmes em Cristo. Então, que coisa louca seria essa de ele estar falando com o crente, daí a pouco ele volta para um público diferente sem avisar, né? Sem dizer que, olha, não, agora eu vou falar para os incrédulos. Então, eu acredito que ele está falando para os crentes. Aí vem outra questão que muita gente fica perdida, né? Mas então Paulo estaria falando da perda de salvação? E você sabe que muitos segmentos acreditam seriamente nisso. Acreditam seriamente que este versículo está falando disso. Mas nós temos uma regra importantíssima na palavra de Deus, uma regra que diz respeito à certeza de salvar. Desculpa, ela diz respeito à equivalência, à quantidade, à proporção dos textos bíblicos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você, quando você encontra um texto difícil, um texto que deixa você, oxa, o que está dizendo aqui? Você tem que comparar, você tem que pegar o que talvez esse versículo estivesse dizendo. Por exemplo, está falando de perda de salvação? Essa é uma pergunta, né? E aí você vai para as outras partes da Escritura que falam da certeza de salvação. Então, desculpa, gente, eu não vou nem gastar tempo aqui lendo toneladas de versículos que falam sobre a segurança da salvação, a certeza da salvação. Porque até na continuação, até na continuidade do texto aqui, Paulo vai falar sobre isso. A gente não precisa nem se preocupar. Evidentemente, ele não está falando de perda de salvação. Ora, se ele não está falando aos incrédulos e não está falando de perda de salvação, o que que ele está falando então? Olha, eu creio que certamente Paulo está aqui, tem uma série de questões gramaticais, etc. Mas, para simplificar, dentro daquilo que eu poderia dizer que eu cheguei ao entendimento, não eu sozinho, mas claro, a gente tem uma linha de pensamento, uma linha teológica, né, que segue essa forma de interpretação, que é o seguinte: o que Paulo está falando aqui é afastar-se de Cristo, separar-se de Cristo aqui, não é você separar-se dele, no sentido de você estar com ele e de você sai da vida com ele, né? A gente já sabe que isso é impossível. Então, o que que acontece? Você pode quebrar a comunhão com Cristo. E a gente encontra muitos versículos, muito apoio para isso. Nós sabemos que quando você adota uma certa postura, quando você vive em pecado não é o caso do crente, né? Mas quando você persiste em alguns pecados na sua vida, não trata, ou quando você adota uma linha como essa, como Paulo está dizendo aqui, quando você se deixa levar e tenta dividir o seu coração, tenta dividir a sua vida, né? Você fica nessa vida dupla, né? Crendo em Cristo, confiando em Cristo, mas ao mesmo tempo confiando naquilo que você pode fazer. Então, o que Paulo está dizendo? Há uma quebra que você vai perder os benefícios de uma vida plena com Jesus. Você vai viver com muitas dificuldades aqui. Além disso, você vai cair da graça. E no caso aqui, cair da graça também, evidentemente, não é perder a salvação, mas é você perder a perspectiva da graça. Você vai parar de viver pela graça. A graça para você vai. Desculpa aqui o trocadilho, né? Mas a graça vai perder a graça, né? Você vai perder o encanto, a maravilha que é viver de uma forma que você sabe, você está consciente, plenamente consciente, de que a vida em Cristo é totalmente pela graça. Nada é pelo mérito, nada é porque eu sei, porque eu consigo, mas porque ele faz, porque ele consegue, porque ele conquista. E essa perspectiva, ela inunda, ela preenche todos os aspectos da nossa vida. Viver pela graça é algo bastante amplo e que dá sentido à vida do salvo. Quando você perde essa perspectiva e você se desloca dessa vida pela graça, você fica numa situação muito complicada. Você fica tentando viver que você não vai quebrar a graça de Deus. Deus não vai dizer assim, olha, minha graça vai ser cortada de você porque você não está merecendo. Ora, isso seria uma contradição de Deus, né? Porque se ele já está dando algo graciosamente, ele não vai tirar. Mas você vai perder a perspectiva. É claro que as pessoas que não absorveram o evangelho corretamente, aqueles que ainda não, não O evangelho não chegou onde tinha que chegar, ou seja, essas pessoas não chegaram a ser justificadas, elas vão ter um prejuízo nesse sentido, e elas vão acabar crendo nesse evangelho falsificado e vão continuar na sua incredulidade. Porém, é claro que isso vai perdurar enquanto Deus assim o permitir, né? Porque se eles estão designados aí por Deus para serem realmente salvos, eles vão ser salvos, vai cair a ficha e eles vão viver realmente como salvos. Bom, essa é a parte, vamos dizer assim, mais complexa aqui do texto. Nós falamos da liberdade do salvo, nós falamos da suficiência do salvo, que não é a suficiência dele, mas a suficiência de Cristo. E aqui, só para completar, nós precisamos entender a capacitação do salvo. Os versículos 5 e 6, Paulo diz, ele começa aqui a introduzir a falar um pouco mais de uma pessoa, né, que vai agora entrar bastante aqui no assunto da carta, que é o Espírito Santo. Ele fala no versículo 5: pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Bom, Paulo fala aqui que é pelo Espírito, é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Veja, ele está falando de alguma coisa concreta, certeza. Mas quem produz isso em nós? Quem produz essa esperança? Essa esperança, ela é produzida de forma sobrenatural, de forma excepcionalmente milagrosa por Deus. Não é uma esperança normal, não é uma esperança natural, não é uma esperança baseada em todas as evidências que você poderia juntar, né? Mas sim uma esperança baseada, única e exclusivamente na obra de Cristo. O Espírito Santo nos ensina isso, e o texto fala aqui que nós aguardamos a justiça. A justiça é plena, né? No seu resultado final. O resultado final dessa justiça é a nossa glorificação, é o nosso estado futuro, quando nós estaremos livres, finalmente, de todo pecado, estaremos livres de todas as agruras, né? Estaremos livres da morte para sempre, né? Estaremos lá com Jesus. É sobre isso que Paulo está falando. Essa esperança que está em nós, quem a mantém viva, firme e inabalável, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos capacita a ter essa verdadeira esperança. Mas existe aqui uma capacitação que vai além disso. É a produção de amor. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão tem efeito algum. Veja, Paulo não desconsidera, ele não está aqui dizendo a circuncisão ela deve ser totalmente desprezada. Tal. Ele está falando aqui que o gentio, ele se circuncidando, não vai acrescentar nada na vida dele. E o fato de o judeu ser circuncidado, também no que se refere à salvação, não muda nada. Não é isso que resolve a situação espiritual de uma pessoa. Ao contrário daquilo que os legalistas judaizantes estavam ensinando. O que ele está dizendo que tem efeito e que vale é a fé que atua pelo amor. Esse amor é o amor que Deus usou e usa. É uma atribuição, é uma característica, é um atributo, é uma qualidade dele, e é através desse amor que ele nos salvou. É esse amor, é na esfera, é no âmbito desse amor que nós fomos salvos. Nós não fomos salvos dentro de um sistema de regras. Nós não fomos salvos porque Deus estava com uma prancheta lá no céu, né? Com uma caneta, com uma série de quadradinhos, né? Onde ele ia colocando ali um ok, né? Uma marquinha, um tique, né? Cada vez que a gente fazia algo que estava de acordo, e assim a gente chegou num grau de aprovação. Não, foi pela esfera do amor. Foi por amor que Jesus Cristo veio, foi por amor que ele morreu. É por amor que ele nos chama, é por amor que ele nos conduz. E olha que coisa interessante, é por amor que ele nos capacita a amar. A gente sabe que é por conhecermos o amor de Deus que nós temos condições de amar de acordo com o padrão de Deus, não de acordo com o padrão do mundo. As pessoas incrédulas, elas amam, mas elas não amam com esse parâmetro, porque elas não o conhecem, elas não o têm, elas não podem expressar aquilo que não está nelas. E aqui vem uma questão importante. O que o legalismo pode produzir jamais tem a ver com amor. O legalismo, seja ele de qualquer espécie, ele nunca produz amor. Ele produz obras da carne. Ele produz aquilo que é carnal. Aliás, Paulo vai falar sobre isso. Ele vai dar exemplos aqui daquilo que é fruto do Espírito e aquilo que é obra da carne, para que fique bem claro o que resulta da carne, o que resulta de nós quando nós nos bastamos, né? Quando nós somos autossuficientes, tentamos fazer as coisas por nós mesmos, buscamos o nosso eu interior, né? Alguma coisa. No entanto, é isso que todo sistema, seja qual for legalista ou qualquer outro que não esteja apoiado no amor de Deus, ele vai produzir, além de produzir instabilidade, dúvida. Essa esperança que é produzida em nós pelo Espírito Santo, como eu disse, ela é exclusiva. Não tem como ela ser replicada, reproduzida. Ela pode ser imitada. As pessoas podem dizer da boca para fora que tem esperança, etc. Sei lá no quê, com base em quê. Mas o fato é que a verdadeira esperança, o verdadeiro amor, eles são expressos, sim, pela obra de Cristo. É uma capacitação que vem dele. Nós somos capazes de ter esperança e somos capazes de amar. E amando, amando, nós não vamos impor fardos às outras pessoas. Amando, nós não vamos transmitir um evangelho falsificado às pessoas. Amando, nós não vamos fazer aquilo que desagrada a Deus. E amando, nós vamos fazer aquilo que agrada a Deus. O que nós devemos pensar, refletir, buscar neste texto, ou por causa deste texto? Bom, eu penso que nós devemos buscar uma compreensão mais profunda sobre o que é a liberdade em Cristo. Nós precisamos ter essa compreensão. E tendo essa compreensão, viver essa liberdade, viver como pessoas realmente livres. Eu diria que a principal liberdade é a liberdade de nós mesmos, nos livrar de nós, da nossa arrogância, da nossa pretensão de que nós somos capazes de alguma coisa. Enfim, devemos buscar compreender e viver essa liberdade. Penso que também nós devemos afirmar a suficiência da obra de Cristo em palavras e ações. Não tentar conciliar a obra de Cristo com qualquer outro sistema. Quando a gente faz isso de alguma forma, a gente certamente está fazendo um grande desserviço ao Evangelho. Nós temos que afirmar na nossa vida e com a nossa, com o nosso discurso que Cristo é suficiente. Veja, muitas pessoas defendem isso na teoria, mas basta acontecerem problemas emocionais e a pessoa imediatamente já pensa em tomar, por exemplo, um medicamento, em procurar um, entre aspas, profissional da mente, né? Essas pessoas que trabalham com a mente. Não vou entrar aqui em mais detalhes, mas o fato é que Cristo é suficiente e essa suficiência dele, ela foi colocada para nós, para que a gente viva nessa suficiência. E finalmente, eu penso que nós devemos reconhecer a nossa fragilidade sempre e buscar a capacitação e a esperança através do Espírito Santo e viver esse amor que Deus nos mostrou, que Deus provou na nossa vida e desenvolver a nossa vida cristã com base nessa esperança e nesse amor. Esses dois conceitos, você sabe que eles estão sempre presentes na Bíblia, né? Aliás, para a gente não perder o tripé aqui, né? Porque na verdade é um tripé que está sempre presente no Novo Testamento. Fé, esperança e amor. Esse tripé é verdadeiramente uma sustentação aí da vida cristã. Que esses exemplos de patrimônio, né, estejam presentes aí na nossa vida. Na próxima semana, a gente vai continuar aqui então no capítulo 5. Paulo vai falar um pouquinho mais sobre essa onda, né, que estava ali atuando, né, nas igrejas da Galácia. Ele fala sobre perturbação, ele fala sobre fala brevemente ali, né, sobre o fato de ele estar sendo perseguido, Fala com ele usa até algumas palavras fortes ali novamente, em relação às pessoas que estavam prejudicando tanto a igreja. Paulo não poupa ali algumas palavras. Então é importante para a gente ver como essas coisas são graves, né? Elas eram graves e continuam sendo. Então, que a gente até lá, né? Todos tenhamos aí uma boa semana, desejo uma boa semana para você, um bom aproveitamento do ensino que a palavra nos trouxe hoje e que Deus te abençoe.